Traumas moldaram meu desvio de caráter. E isso não é uma justificativa. Me mantenho vivo não só quando respiro. Abri um sorriso no meu maior momento depressivo. O suicídio é um perfil que ainda sigo. Tô nos melhores amigos, quase no destaque. Eu me preparo pra um combate real. Eu sei bem quais são meus problemas. Nada sou além de um animal racional. Me entorpeço só de brincadeira. Violência na minha mente, tipo playlist. O que mais me incomoda nem existe. Tiro na mão do homem e ele não resiste. A vida é uma, vamos lá, destrua. Diretamente da mente de um homem doente. Eu tenho cárie no dente e infelizmente sou muito carente. Quero ganhar de presente um futuro mais coerente. A corrente ainda me prende, corto meu pé e sigo em frente. O cavaleiro caminha na floresta sem armadura. Carrega sua espada, prata curva. Ele tem sangue na mão e nenhuma culpa. Afinal a missão que ele cumpriu não era sua. Sobre o brilho da lua ele olha o nada. Fantasmas falam coisas que não são palavras. Toda sua erva hoje vai ser carburada. Lobos comem sua carne, Deus leva sua alma. Vamos lá, destrua! Eu te odeio!